nós pagando 25 centavos nas tubaínos, fliperamos pipa na prática adrenalina, saindo na mão com os amigos, separado pelo plateia. Dois minutos depois, normal trocando ideia, saudade mano, nem sei se essa é a palavra, porque muitos perderam a fé no que acreditava, erroneamente achar normal, já vem de cultura, não se enquadrar no perfil que o mundo aqui procura. Quem dera se meus parceiros tivessem a visão que eu tive, só ia matar piscando, jogando detetive, cresceram, puseram em prática os exemplos mais perto, uns abrindo uns cofres, outros de crânio aberto. Nossa banca era pesada, mano, sem maldade. 6, 7, 10 moleque andando pela cidade, vendo os Mizu no Nike Shock, atrás da vitrine e a porta de entrada, dos instável pro crime, capo de vidro e nós descalço com pé preto, provando quanto aguentava orgulho de ser do gueto, onde as marquises mais altas com as nossas tags escrita, deu orgulho e dedo sujo onde vários desacredita. Discurso pronto nunca fez eu refletir, nem pôr em dúvida posturas por aqui. Vivi com os cara que se fosse velho era lenda, do lixo chego a ser dono de fazenda. Ilusório se isso aqui é uma guerra, hoje tão tudo embaixo da mesma terra, que plantaram o ódio em vida pelos paquê, e o demônio fez questão de colher. Crescemos por aí, se auto-titulando louco, com os muros de tijolo vermelho sem reboco. Cara fechado, o mundo aqui deve muito pra gente que conhece a fúria, mas não a nossa mente. Estica o braço, cumprimento, mostra o respeito, coragem pra carregar ideologia até no leito. Sem vitimismo, nossa história não é a que comove. Despico pipa, tatuagem no braço desde os 9. É música de ladrão, carai. Meu pai falava onde a postura fez ele respeitar a caminhada. Foi nos degraus de escadão e na quadra da escola que eu vi de perto os mais foda indo mais cedo embora. Egoísta em sentimento, não dependo de ninguém, mas pé no bem, pra quem conviveu com os febem. Baseado em lutas, com a bombeta embaixo da toca, um dos raros que nem um baseado pôs na boca. No perigo nós viu, não pediu por socorro, descobre que a vida bate quem foi moldado por couro. Entre mofos, infiltrações, punha evitou sarro, brincando com parafuso e bituca de cigarro. Era comum rotina e os mais novos indimita, fica de luto um mês, depois a mesma fita. Molhei de álcool, rastilho, evitei o gatilho, porque ouvi de perto, meu Deus, meu filho. Discurso pronto nunca fez eu refletir, nem pôr em dúvida posturas por aqui. Vivi com os cara que se fosse velho era lenda, do lixo chego a ser dono de fazenda. Ilusório se isso aqui é uma guerra, hoje tão tudo embaixo da mesma terra, que plantaram ódio em vida pelos paquê, e o demônio fez questão de colher. Saber somar sua atitude é difícil, meu mano, quando os problemas se destaque, matraca é o plano. Pobreza é seu roteiro, nem queria falar disso, mas não dá pra fugir. A vida toda eu vivi isso, inverti a parte de valores, foi de açúcar ao sal, e descobri que meu herói aqui usava avental. Ensino que nenhuma escola aqui vai ensinar, que a rua é uma saída, mas tem que saber chegar. E quem dá aula é um pivete, magricelo, um coitão, que faz raiva de abrir o caderno e prestar muita atenção. Então não deixe implantar que o patamar é diferente, nós depende de força, eles dependem da gente. Discurso pronto nunca fez eu refletir, nem pôr em dúvida posturas por aqui. Vivi com os cara que se fosse velho era lenda, do lixo chegou a ser dono de fazenda. Ilusório se isso aqui é uma guerra, hoje tão tudo embaixo da mesma terra, que plantaram ódio em vida pelos paquê, e o demônio fez questão de colher.